A paz do Senhor para todos, amém? De fato, é com muita alegria que estamos aqui, né? Eu quero agradecer de todo o meu coração a cobertura de oração que foi feita a meu favor. E Jesus nos pôs de pé de novo. Estamos aqui para a glória dele. E eu creio que Deus vai falar muito aos nossos corações nesses dias. Cada um que for usado a palavra, vai vir cheio do Espírito Santo. Amém? E Deus vai se manifestar com poder, com glória, nesse lugar. E nós sairemos deste lugar debaixo da unção que Deus tem reservado para todos nós nestes dias. Você diz amém? O tema é tremendo, né? O tema é tremendo. E Deus colocou esse tema, identidade e propósito, no coração dos pastores aqui, nesse congresso de homens e de mulheres. E nós sairemos melhores crentes. Você diz amém? Eu tenho certeza que todos nós sairemos melhores crentes, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e ela é apta para dividir junta e medulas, alma e espírito, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Então é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que restaura, é a palavra de Deus que unge, é a palavra de Deus que muda as nossas vidas. Quanto mais nos expormos à palavra, tanto mais mudanças dos céus nós teremos. Então, queridos, não são palavras de homens, é a palavra de Deus. E nesses dias, a palavra de Deus vai ser ministrada na unção do Espírito Santo. E como diz o profeta Isaías, a palavra de Deus não volta vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo pela qual ela foi designada. E como nesses dias essa palavra de poder foi designada para provocar identidade, para provocar propósito, para provocar libertação, para provocar cura, para provocar restauração, para provocar avivamento, isso acontecerá em sua vida, isso acontecerá na minha vida. O que Deus deseja é que você se escancare, se abra para Ele, porque Ele vai falar tremendamente neste lugar. Ele vai tocar você, Ele vai me tocar. Amém? Então nós vamos hoje, eu disse, Senhor, pregar para as mulheres, né? Geralmente quando vai se pregar para as mulheres, aí traz um personagem bíblico, né? Alguma coisa assim. Eu disse, não, Senhor, não posso. O Senhor ficou me martelando a semana inteira em cima de Filipenses 2, que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu disse, Senhor, é a primeira mensagem, já que é identidade e propósito, nós vamos ministrar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. E sabe qual é o tema de hoje? Restaurando o caráter de filho para estabelecer o reino de Deus na família. Já que estamos aqui com mulheres, Deus quer que a sua identidade seja a identidade de filha amada. Deus quer que na sua casa, na sua família, seja estabelecido o reino de Deus de uma forma intensa, de uma forma genuína, de uma forma sobrenatural. Amém? Amém, queridos? Então, nós vamos ler a palavra de Deus em Filipenses 2:15. Esse texto nós vamos trabalhar. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Está escrito. Vamos ler juntos? Ah, que legal. Vamos ler juntos. Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Eu gostaria que todo mundo falasse. A fé navega pelas palavras. Vamos ver comigo? A fé navega pelas palavras. De boca fechada, mosca não entra. Mas de boca calada, a fé não é liberada. A fé é liberada quando nós proclamamos a palavra. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Vamos dizer bem bonito, mulheres. Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Veja qual é o propósito do nosso Deus. É que nós nos tornemos seus filhos. Mas filhos puros, filhos irrepreensíveis, filhos que manifestam o caráter de Cristo, filhos que falam como Jesus, filhos que ouvem como Jesus, filhos que têm atitudes semelhantes a de Jesus em toda e qualquer situação. Veja que nós estamos vivendo no meio de uma geração depravada, de uma geração corrompida e que se corrompe cada dia mais. Porque a palavra de Deus se cumpre quando Jesus em Apocalipse proclama: o que for santo, santifique-se mais. O que for impuro, se suje mais ainda. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias. E porque estamos vivendo esses últimos dias que Paulo chama de dias difíceis, a geração é depravada. Mas Deus colocou você, Deus colocou a cada um de nós como astros no universo, como astros que resplandecem. E o que que vamos resplandecer? Vamos resplandecer a glória do Senhor, vamos resplandecer a vida de Jesus, vamos resplandecer o caráter de Cristo, vamos resplandecer a vida, o Zoe de Deus, onde quer que estivermos, onde quer que formos. Então, queridos, veja, que Deus quer que esse caráter seja restaurado. Deus quer que este caráter seja visto na família. Aí você pergunta: o que é caráter? Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e coerência de atitudes. Veja, nós fomos salvos, nós fomos tirados do reino das trevas para o reino da luz. Nós nascemos de novo, fomos gerados da semente incorruptível da palavra de Deus. A Bíblia declara que somos novas criaturas. A Bíblia declara que o nosso passado foi lançado lá no mar do esquecimento. A Bíblia diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. A Bíblia também afirma que nós somos justiça de Deus. A Bíblia também declara que somos santos. Você diz amém? Então, se nós somos tudo isso que a Bíblia diz, e a Bíblia quer dizer o que ela diz, então nós, neste mundo em que vivemos, devemos manifestar a cultura do céu. Devemos trazer o céu ao ambiente onde habitamos, onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos. Porque o que Deus quer é que, através das nossas vidas, Cristo seja glorificado. O que Deus deseja é que, através da sua vida, o mundo veja a sua boa obra e glorifique ao nosso Pai que está nos céus. Amém? Então, nós precisamos nos convencer desta verdade, porque Deus quer que o caráter de Cristo seja manifesto. Seja manifesto. Seja manifesto. E caráter de Cristo são os sentimentos de Cristo. São as virtudes de Cristo. É tudo aquilo que Cristo expressou nesse planeta Terra, como Filho de Deus, vivendo no meio dos homens. Aquilo que Ele manifestou de Deus, eu e você fomos chamados a manifestar. Não é menos nem mais. Basta o discípulo ser igual ao seu mestre. Você diz amém? Amém. Então Deus jamais iria pedir algo a nós que nós não fôssemos capazes de entregar. Deus jamais iria exigir de nós santificação, se nós não tivesse sido transformado no seu poder. Então, o que Ele pede é o que eu e você podemos dar e devemos dar. Você diz amém? Veja o que diz a palavra em Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo. Não é diferente. É o mesmo. Aí eu vou descer lá para baixo. E aqui vamos aqui. O mesmo sentimento. Como assim? Como assim? Veja, o que aconteceu com Jesus? A Bíblia diz que Ele se esvaziou. Esvaziou-se. Então eu devo também me esvaziar. Você deve também se esvaziar. Não dá para ser semelhante a Cristo se não houver em nós a mesma atitude que houve em Jesus. Ele decidiu se esvaziar. Ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziou-se, deixou os atributos incomunicáveis de Deus, deixou a glória e não viveu nesse planeta Terra usando desses poderes divinos no sentido de se defender como ser humano, mas ele esvaziou-se. Quando ele estava no Getsêmani e que os seus acusadores chegaram e que Pedro se levanta para defender a Jesus, cortando a orelha do servo do centurião, Jesus disse: ei, embainha a tua espada. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Mas para esta hora eu vim. Para esta hora eu vim. Irmãos ou irmãs queridas, se não houver em nós disposição para se esvaziar do nosso orgulho, da nossa soberba, das nossas vaidades, dos nossos títulos, se não houver em nós disposição para nos esvaziar do nosso status na sociedade, nós não manifestaremos o caráter de Jesus. Nós não desceremos até onde Jesus desceu. Nós não olharemos o mundo como Jesus olhou. E nós não teremos empatia com as pessoas como Jesus teve. Ele se esvaziou para amar. Ele se esvaziou para perdoar. Ele se esvaziou para se doar. Ele se esvaziou para morrer. Ele se esvaziou para se entregar por você e por mim. Amém? Amém? Então nós precisamos pensar nisso. Quando falamos em sentimento, a gente torna tudo para um lado emocional, mas não é nada disso, é prático. É a vida de Jesus sendo manifesta nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa vontade. É viver Cristo onde quer que estejamos. Veja o que aconteceu também. Se é o mesmo sentimento, Jesus tomou a forma de servo. E você, o que que é? E eu, o que eu sou? O que que nós somos? Será que você é dulos? Será que você é servo? Será que você é serva? Será que você se considera como servo? Essa palavra está muito chique até, né? Mas vamos pensar em escravo. Vamos pensar em 1888, aqui em Minas Gerais. Vamos pensar nesse Brasil que esteve debaixo da escravatura por muitos anos. Vamos pensar nos navios negreiros que vieram a esta nação. Vamos pensar nos africanos que foram tirados à força da sua terra, da sua cultura, do seu povo, da sua posição, e foram jogados nessa nação. para viverem como não humanos, mas bichos, pessoas, pior do que um cavalo, pior do que qualquer coisa, porque eles não tinham direito nenhum, de nada, absolutamente nada. Eles eram escravos. O seu Senhor tinha poder de vida e poder de morte sobre esses escravos. E quando Paulo fala de servo, quando Jesus fala de servo, ele está olhando para aquela Roma repleta de escravos. Ele também está olhando para a nação de Israel, que escravizou seu próprio povo e que também foi escravizada. E ele se coloca como escravo. Aquele que não tem direito algum. Aquele que veio para servir. Aquele que veio para fazer a vontade de Deus. E veja que hoje nós nos orgulhamos. Eu sou filho do rei. Ninguém levanta a bandeira. Eu sou servo. Eu estou no planeta Terra para servir ao meu irmão. Eu estou no planeta Terra para servir a minha família. Eu estou no planeta Terra para servir ao meu próximo. Eu estou no planeta Terra para servir a Deus. Mas como eu sirvo a Deus? Servindo as pessoas. Como Jesus serviu ao Pai? Servindo a Pedro, servindo a João, servindo a Mateus, servindo a Maria Madalena, servindo a Zaqueu, servindo aos publicanos, servindo a multidão faminta no deserto. Quando Jesus serviu pessoas, ele serviu a Deus. E quando nós servimos as pessoas, nós servimos a Deus. Então, se nós quisermos manifestar esse caráter, nós temos que descer do pedestal e deixar de levantar a bandeira. Eu sou filho do rei, e esses filhos do rei não querem servir. Os filhos do rei querem ser tratados como os príncipes da Inglaterra ou como os príncipes árabes. Não, queridos, Jesus é rei, e o rei dos reis, mas o rei dos reis nasceu em uma manjedoura. O rei dos reis morou numa vila pobre de Nazaré. O rei dos reis não tinha onde reclinar a cabeça. O rei dos reis se tornou servo para nos abençoar. Você diz amém? Veja mais. No versículo 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. É forte demais. Humilhou-se a si mesmo. Quer a identidade com Jesus? Será que nós queremos de fato essa identidade? Humilhou-se a si mesmo. Veja que quando Jesus foi ao Getsêmane, ele foi se encontrar com o Pai. Mas ele foi se colocar diante de Deus. Para quê? Para se humilhar. Ele deveria colocar a sua vontade humana a serviço da vontade de Deus. E aí você percebe que Jesus estava angustiado até a morte, diz a palavra de Deus. E ele convoca, chama os seus três mais chegados, a fim de que eles também orassem. A fim de que eles estivessem, pelo menos, segurando as pontas do altar, dizendo amém. Mas eles dormiram profundamente. E Jesus orou em três tempos. E ele orou pedindo a mesma coisa. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, não foi fácil essa rendição. Então, humilhar-se a si mesmo não é fácil. Humilhar-se a si mesmo exige uma entrega absoluta. Humilhar-se a si mesmo exige colocar a vontade própria, mergulhada na vontade de Deus, submersa na vontade de Deus. E percebe que Jesus orou. Percebe que a oração dele foi intensa, foi desgastante, mexeu com todas as entranhas de Jesus. Porque ali no Getsêmani, Jesus sabia que render-se à vontade do Pai era permitir que sobre ele a ira do Deus Todo-Poderoso caísse sobre ele. Ele não está com medo de chicotes. Ele não está com medo das traições. Ele não está com medo do opróbrio da multidão. Ele não está com medo do palavreado que a multidão iria lançar contra ele. Ele não está com medo da cruz, das dores físicas que a cruz iria provocar. Não era isso. Era a ira de Deus completa, absoluta, desceria sobre Jesus. Então você vai entender, querida, que precisamos nos humilhar para que a vontade de Deus se estabeleça na nossa vida. E às vezes nós não queremos. Nós fugimos de quebrantamentos. Nós fugimos de rendição. Mas para Cristo resplandecer em mim e em você, nós precisamos fazer o que Ele fez. Nós temos que ter o nosso Getsêmani para que a vontade dEle se estabeleça na nossa vida. Você diz amém? Amém. Ele não foi entregar o seu Isaac. Ele foi entregar a vontade. Ele foi entregar o tudo. E que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, foi que diz a Bíblia, tornou-se obediente até a morte. Obediência até a morte. Você está disposta? Você está disposta, irmã? Será que estamos dispostos a sermos obedientes até a morte? Obediência até a morte. Obediência a Deus até a morte. Obediência à palavra até a morte. Será que queremos isso? Será que desejamos isso? Será que buscamos isso? Qual é o grau de entrega nossa para com Deus? Então veja, se quisermos ver esse caráter de Cristo manifesto, nós temos que andar nas suas pegadas. Nós temos que fazer exatamente o que Ele fez. E é assim que Deus deseja. Se somos filhos, vamos trazer em nós as marcas do nosso Pai. Você diz amém? Veja aqui. Qual o significado de filho ou filha? É o que é gerado. É o que traz as características do Pai. Amém? Então veja. Se nós fomos gerados pela semente incorruptível da palavra, como diz o apóstolo Pedro lá na sua carta, no capítulo 1, versículo 23, nós fomos gerados pela semente incorruptível da palavra de Deus. Jesus foi gerado pela semente de Deus. E nós também fomos gerados pela semente de Deus. Espírito Santo e palavra. E quando o Espírito Santo e a palavra se unem, vida é gerada no nosso coração, no seu coração. Amém? Então nós fomos gerados. Nós temos as marcas do nosso Deus. A genética de Deus está em mim, está em você. Nós somos da luz. Amém? Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Aleluia! E Jesus declara que ninguém nos arrebatará das suas mãos. Então, em Mateus 5, 9 está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, pacificador é uma das marcas do filho. Todo filho de Deus não é contendeiro, não deve ser contendeiro. Todo filho de Deus tem que trazer a marca do Pai. E a marca do Pai é paz. Quando Jesus veio ao mundo, ele trouxe paz. Ele é o príncipe da paz. Ele veio estabelecer a paz entre Deus e você. E entre você e o seu irmão. Quando ele subiu ao Calvário, ele nos pacificou com Deus. E nós recebemos esta marca de pacificador. Porque Deus nos chama para o ministério da reconciliação. E o que é esse ministério, se não reconciliar os homens com Deus? Reconciliar os homens com Deus. Reconciliar os homens com Deus. E a Bíblia diz aqui, queridos, filhos. Há duas palavras no grego: unhos e teknon. Unhos é o filho amadurecido. É aquele que reflete o caráter do pai. E teknon é a criança. Nós fomos chamados. Quando nascemos de novo, não nascemos maduros. Nascemos crianças no reino. Mas não permanecemos crianças. Estamos crescendo de glória em glória, de fé em fé. Por quê? Porque Deus quer que a maturidade dele nos domine. Que nós sejamos aqueles que pacificam. Onde quer que estejamos, sejamos pacificadores, sejamos reconciliadores. Você diz amém? Aí o apóstolo Pedro declara, a pastora já leu hoje, que é o nosso texto base, né, do congresso. Mas vós sois o quê? A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis. Você não é para ficar calado. Você é para. Você é para. Há um propósito. Então Deus não nos chama de filhos sem propósito. Deus não nos chama de geração eleita sem propósito. Deus não nos chama de sacerdócio real sem propósito. Deus não nos chama de nação santa sem propósito. E Ele não nos chama de povo adquirido sem propósito. Ele chama com um propósito específico, definido. E Ele diz: eu eu vos chamei para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quem foi que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz? Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele nos salvou, Ele nos resgatou, Ele nos transformou, Ele nos libertou, Ele nos curou, Ele mudou a nossa história. Amém? Ele mudou a nossa identidade. Mas para quê? Para que nós anunciemos as suas virtudes. E como é que se anuncia as virtudes de Jesus? Se anuncia pregando, mas se anuncia vivendo. Porque a pregação sem vivência, ela não tem poder. Então, para que a mensagem tenha poder, eu tenho que viver. Para que as virtudes de Jesus afetem o seu lar, você tem que viver essa mensagem. Porque este é o propósito do nosso Deus. Amém? Diz a palavra em 1 de Pedro 1,22. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. O que Jesus fez? Amou-nos ardentemente. O que devemos fazer? Amar uns aos outros ardentemente. Porque se somos imitadores de Jesus, se queremos ter no nosso coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, então nós temos que amar ardentemente uns aos outros. Não é um amor fingido, mas é um amor não fingido. Por quê? Porque as nossas almas já foram purificadas na obediência. Você diz amém? Louvado seja Deus. Aí diz a Bíblia, tendo renascido, não da semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi evangelizada. Louvado seja o Senhor. Agora, queridos, essa filiação, ela vem pela fé em Jesus. A filiação não pode vir de outra maneira. A filiação só pode vir através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que creem no seu nome, aos que creem no seu nome. Amém? Filhos de Deus só são aqueles que creem no nome de Jesus, que são lavados e purificados pelo sangue de Jesus, que já tiveram as suas vidas transformadas pela cruz. As criaturas não são filhos. Filhos trazem a natureza do Pai. E nós precisamos, amados, pregar a palavra tal como ela é. 1 João 5,10 declara: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu filho. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Aleluia. Agora, queridos, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Nós somos filhos por adoção. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio como a semente de Deus. Ele veio como o unigênito Filho de Deus. O único gerado. Amém? Por isso que a Bíblia declara que quem tem o Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, que é Jesus, não tem a vida eterna. Porque nós só podemos nos tornar filhos de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Se estivermos mergulhados em Jesus, somos filhos de Deus. Se não estivermos mergulhados em Jesus, não somos filhos de Deus. Porque a adoção é mediante a pessoa bendita de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E veja que Mateus 3,17 está escrito: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai, no dia em que Jesus desceu as águas do Jordão, o Pai proclamou em alto e bom som, dos altos céus, para que a terra, o planeta Terra ouvisse, para que o inferno ouvisse, para que os anjos ouvissem a sua declaração de amor pela pessoa do Filho. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Você diz amém, queridos? Jesus é o Filho de Deus. Mateus 17,5 declara: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu no monte da transfiguração. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, a ele ouvi. Escute, irmãos, a ele ouvi. Quem disse isso foi o Deus eterno, Iavé, o único Deus vivo e verdadeiro, criador das nossas vidas, criador dos céus e da terra. No monte da transfiguração, Jesus estava ali, entre os céus e a terra, numa experiência singular. E a Bíblia declara que Elias e Moisés estavam conversando com Jesus a respeito do que Jesus faria por nós, a sua morte na cruz do Calvário. Elias representava os profetas, Moisés a lei. A Bíblia diz: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus falou no Antigo Testamento pelos pais, Deus falou pelos profetas. Mas agora, diz o autor aos Hebreus, que é o Espírito Santo, ele nos fala pelo Filho. E o Deus bendito proclamou: a ele ouvi. Você tem ouvido a Jesus? Você tem se debruçado na leitura dos evangelhos para ouvir de Jesus, para aprender de Jesus, para absorver Jesus, para perceber como Jesus agia diante dos pecadores, como Jesus agia diante das autoridades, como Jesus agia diante dos fariseus, como Jesus agia diante de uma criança, como Jesus agia diante de uma necessidade, de um milagre. Você tem ouvido a Jesus, você tem querido absorver Jesus, você tem de fato entendido que na dispensação da graça, Jesus é tudo e será tudo para todo sempre. Amém? Você tem compreendido que a glória é de Jesus, o poder é de Jesus, os milagres são de Jesus, a palavra é de Jesus, o louvor é para Jesus, a adoração é para Jesus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, queridos. Nós precisamos amar Jesus. Nós precisamos nos apaixonar de novo por Jesus. Nós precisamos absorver Jesus, porque ele é o meu e o seu modelo. É nele que você está escondido. É dele que vem a vida. É dele que vem o poder. É dele que vem a graça, é dele que vem a unção, é dele que vem a direção, é dele que vem a sabedoria, é ele que abre as portas dos céus, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, ele é a testemunha fiel e verdadeira, ele morreu por você, foi sepultado por você, ressuscitou por você, subiu ao céu por você e voltará por você e para você. Amém? Jesus é tudo. E nós precisamos conhecer a Jesus. Mas não dá para conhecer a Jesus à distância. Nós temos que debruçar-nos na palavra para conhecermos a Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora veja, o que Jesus fala dele mesmo, irmãos? Ele fala dele mesmo. Ele diz quem ele é. Ai, que coisa linda. No Evangelho de João, Jesus afirma quem ele é, quem eu sou. Vocês querem saber quem eu sou? Então eu vou me apresentar. Já que a multidão estão dizendo que eu sou Elias, ou que eu sou Jeremias, ou que eu sou Isaías, ou que eu sou alguns dos profetas, João Batista. Já que essa multidão está acreditando em mentiras, em enganos das trevas, acreditando em reencarnação. Vocês, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, na revelação do céu, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Esse Cristo, Filho do Deus vivo, ele é eterno. E nós precisamos conhecê-lo. E nós não vamos nos esgotar o conhecimento de Jesus, porque por toda a eternidade viveremos com ele para conhecê-lo. Amém? Então veja, em João 6:35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Em João 8:12, Jesus afirma: eu sou a luz do mundo. Em João 10:7-9, Jesus proclama: eu sou a porta das ovelhas. Em João 10:11, ele afirma: eu sou o bom pastor. Em João 11:25, ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14:6, ele afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Queridos, nós precisamos conhecer a Jesus, porque Ele deseja que na família, na nossa casa, Ele seja o Senhor. Ele seja o pastor. Ele seja o Rafá, aquele que cura. Ele quer ser a porta na nossa casa. Ele quer ser a videira verdadeira da nossa casa. Ele quer que nós o conheçamos por revelação, não por religião. Ele quer que nós o conheçamos por uma experiência, onde o Espírito Santo descortinará no nosso espírito a pessoa de Jesus. E nós viveremos com Ele numa intimidade cada vez maior. Agora, escute bem, amados. Jesus é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E Ele deseja que o seu reino esteja na nossa família. Ele deseja que o seu reino esteja na nossa casa. E o reino dEle é o governo dEle no nosso coração. É o governo dEle no coração da família. Ele quer ser o Senhor. Ele quer governar as nossas vidas. Ele quer comandar-nos. Ele quer dirigir-nos. Ele quer revelar a sua vontade a nós. Ele quer trazer o céu ao nosso coração. Ele quer nos dirigir nos mínimos detalhes. Ele quer sentar na mesa da sua casa. Ele quer ir com você ao trabalho. Ele quer ir ao hospital com você, naquela consulta. Porque Ele é o Senhor. Ele é pastor. Ele é amigo. Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele quer o seu governo nos dominando. E veja o que a Bíblia diz lá em Mateus 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Veja o que diz a Bíblia. Jesus quem diz? Ele diz que nós somos sal e Ele afirma que nós somos luz. Ele mostra que caráter, identidade e propósito. Quem você é? Sal. Você é sal para quê? Para ser luz. Porque ninguém é luz sem ser sal. Ninguém. Absolutamente ninguém é luz sem ser sal. Para brilhar, tem que ser sal. Para resplandecer, tem que ser sal. Porque o sal fala de uma essência. O sal fala da natureza. O sal fala do novo nascimento. O sal fala de uma identidade com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Nenhuma árvore boa dá má fruto. Nenhuma árvore má dá bom fruto. Não se pode tirar água doce e água salgada da mesma fonte. Se não estamos brilhando, é porque não nascemos de novo. Porque todo aquele que se encontrou com Jesus Cristo de Nazaré brilha. Todo aquele que foi tirado das trevas para o reino do Filho do Amor de Deus, brilha. Todo aquele que foi gerado da semente incorruptível, brilha. E olha o que Jesus declara, que nós somos a luz do mundo. Ele diz, não se pode esconder a luz. Se não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, não se pode esconder a luz. Todo aquele que é sal vai brilhar. Todo aquele que é sal vai brilhar. E esse sal foi colocado dentro de casa. Esse sal foi colocado na casa. E esse sal vai ser luz na casa. E o propósito de Deus é que esse sal, que é luz dentro de casa, seja colocado em cima do velador. E o poder desse sal, que é luz colocado em cima do velador, alumia, dá luz a todos os que estão na casa. Diga amém. Não importa se você é o único crente na sua casa, você é a luz que Jesus precisa para iluminar todos da sua casa. Porque se você nasceu de novo, você vai manifestar o caráter de Cristo. As suas atitudes serão as de Jesus. As suas conversas serão as de Jesus. Os seus conselhos serão os de Jesus. As suas músicas serão as de Jesus. Você diz amém? Amém. Os seus sentimentos serão os de Jesus. Você vai ouvir Jesus. E você vai falar Jesus. Você vai absorver Jesus e você vai manifestar Jesus. Glória a Deus. Luz. Luz. E veja que propósito Deus quer. Ele diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como assim, Senhor? Assim como uma cidade sobre o monte é vista. Assim como uma vela em cima do velador ilumina a todos da casa. Assim também, você que é luz, eu que sou luz, essa igreja que é luz. A Bíblia diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras. Diga aleluia! E glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então Deus quer que as suas boas obras sejam vistas. E as suas boas obras são as obras de Jesus. são as obras de Jesus. E quando você estende a mão para o aflito, quando você consola o desconsolado, quando você veste o nu, quando você liberta o opresso, são as obras de Deus que estão sendo manifestas. E a Bíblia diz que os homens irão ver, irão glorificar ao nosso Deus. Temos uma identidade, irmãos. Temos um propósito. E nós devemos mergulhar nessa identidade para cumprir o propósito. Para concluir, veja, o que é ser cristão? Eu vou dar aqui um conceito da apóstola Valnice. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo no seu caráter e na sua missão. Em outras palavras, ser cristão é ser sal e luz. Caráter fala do sal. Missão fala da luz. Eu vou ser o que Cristo é e vou fazer o que Ele fez. Nada menos do que isso, nem nada mais do que isso. Eu e você fomos chamados a ser como o nosso mestre e fazer o que o nosso mestre fez. E quando agimos assim, estamos de fato sendo filhos de Deus. Estamos sendo de fato a extensão de Jesus Cristo nesta terra. Agora veja, amados, qual o propósito? Identidade e propósito. Qual o propósito? Romanos 8, 29 declara: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o nosso Deus, antes que os mundos fossem criados, Ele nos predestinou, Ele nos escolheu, não aleatoriamente, Ele nos escolheu com uma finalidade, com um propósito, ser a imagem de Jesus Cristo, seu Filho. Essa é a razão da cruz. Essa é a razão maior do sacrifício do Calvário. Essa é a razão maior do sacrifício do Calvário. Essa é a razão maior de Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados. É para que nós fôssemos semelhantes a Ele. Porque se não fosse assim, Ele só precisaria nos salvar e tomar-nos da terra. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Salvava, embora. Salvava, matava. Vai logo para o céu, não pecar. Ele não faz isso. Ele nos salva. E a partir da salvação, nós entramos no processo de santificação. E essa santificação tem um objetivo: que nós sejamos maduros, que nós reflitamos Jesus, que nós sejamos a sua imagem. Queridos, eu gosto disso aqui. Sabe por que eu gosto daqui? Porque eu sei que Deus acertou. Como foi Ele que fez essa escolha? Como foi Ele que projetou isso aqui? Isso vai funcionar, isso vai dar certo. Isso não cairá por terra. Isso vai se manifestar, porque o próprio Deus está velando para cumprir a sua palavra em nós. Amém? Nós vamos manifestar a imagem de Jesus Cristo. Nós somos, sim, a imagem de Jesus nesta terra. É porque temos medo de afirmar o que a Bíblia afirma. Mas nós precisamos afirmar o que a Bíblia afirma. Porque a Bíblia quer dizer o que ela diz. Essa é a missão de Deus. É tornar você a imagem de Jesus. Tornar a mim a imagem de Jesus. Tornar toda esta igreja a imagem de Jesus. Você já pensou que coisa tremenda? É essa, esse propósito do nosso Deus. Sabe por quê, queridos? Diz a Bíblia, somos feitura sua. Somos feitura do nosso Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Está vendo? Tudo é Ele. Tudo é Ele, tudo é Ele, tudo é Ele. Então isso aqui vai se cumprir, porque foi Deus quem disse que nós somos feituras suas. Foi Deus que nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. Foi Deus que preparou tudo isso para que nós andássemos nelas. Não há inferno que anule essa palavra. A igreja do Senhor Jesus vai manifestar Jesus. A igreja do Senhor Jesus vai resplandecer como luzeiro nesta terra. A igreja do Senhor Jesus vai ser luz onde quer que ela chegue. A igreja do Senhor Jesus não vai estar escondida. Ela vai ser manifesta dos principados e das potestades. A igreja do Senhor Jesus vai cumprir todo o propósito pelo qual Deus a criou. Quando Jesus foi ferido no seu lado esquerdo, nasceu a igreja, nasceu a noiva, nasceu linda, santa, imaculada, perfeita, gloriosa. E tudo que Jesus determinou para a igreja se cumprirá. Minhas amadas irmãs, Deus falou com você? Será que você quer essa identidade? Será que você quer cumprir este propósito? Será que hoje você quer vir ao altar dizer, Senhor, olha, eu estou aqui, ó. Eu quero isso na minha vida. Eu sei que a boa obra que o Senhor começou vai se aperfeiçoar até o dia de Cristo. Se você quer, dá um passo de fé. Dá um passo de fé e vem até o altar. Conversa com o Pai agora. Vamos orar em nome de Jesus.